9800 autorizado para o back estacionamento, report time. Autorizado para o estacionamento, reportará para o táxi. Do 2707, acontece final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 6. 286 até já. Pouso. Torre Salvador, gol 9096, decolou na Momo. Gol 9096, contato radar na decolagem, via saída Momo, submantenha nível de voo 370. Via Momo 370, o gol 0096. Gol 9970, voe servidor 366, desça para 4000 pés, ajuste na 095. 9096, informa o tráfego 1 hora, 24 milhas, rumo sudoeste, passando uma centena para 4000 pés, Boeing 737. O Boeing 0967, seguinte, subindo via Momo Flotilha. Boeing 888, informa o tráfego 10 horas, 21 milhas, passando 060 em ascensão, Boeing 737-800. São 3178, pois é a Vito 366, desça para o nível de voo 050, ajuste na 095. Boa, direto 366, desça para 050. Controle Salvador 6313, boa noite. Boné 6313, contato radar na decolagem, via saída da EL, sub e mantenha nível de voo 360. Via da EL, sobe 360, 6313. Gol no 888, tráfego superado, desça para 2500 pés, autorizado o final do procedimento RNAV da pista 10, reposto estabilizado. 2500 pés, autorizado RNAV da 10, informado estabilizado, gol no 888. Gol no 096, informa o tráfego superado. Gente, gol, dame. Gol 2179, chama o centro Recife, frequência 125 decimal 1, alterna 128 decimal 35. 251, 12835 com 6 Recife, gol 2179, boa noite. 5 alterando Santo Gonçalo da Maré. Confirme somente PAB? Azul 4980, direita via Índia, ponto de espera, torre 1895, KNH 1015, corrigindo a torre 1118, decimal 60. Torre 1168, 60, 10, 0 1 Lagoa 4980. Uma boa noite. Salve Salvador, boa noite, Azul 2707, Juliette, Portão 08. Azul 2707, boa noite, Alfa Juliette, Portão 08. Alfa Juliette, Portão 08, 2707. Voo 1096, chame o centro Recife, frequência 125.45, alterna 126.85. Recife 2545, 2085, voo 1096. Europa 084, fly direct to Serra Vito 366, descend flight level 060, Canadian 015. Fly direct to TAZA, Europa 084. Salvador, boa noite, Azul 4980, vibrando 1600, Napuca. Azul 4980, contato radar na decolagem, via saída Puca, sub e mantém nível de voo 350. Sub e mantém nível 350, Azul 4980. Solo, aqui é o Tom Mike, Hotel Alfa, informando o término de reboque na posição 12, remota, parte principal. Gente. 351, alterando 2835, boa noite, 6303. Boa noite, bom voo. Graças, bom trabalho. Boné 6224, via chegada Mari. Desça até o nível de voo 070, ajuste no 0 no 5, número 5 na aproximação. Estabilizado na final, já visual com a pista, gol 1888. Vou no 888, complete final dos procedimentos, chame Torre Salvador, frequência 1118, decimal 6. 1186, gol 1888. Gol no 970, desça para 2500 pés, autorizado final do procedimento RNAV da pista 90, repassabilizado. Autorizado final das 2500, gol 970. Fiz 1178, após o SAP, vai ser a Vitor 366, desça para 4 mil pés. Ajuste na 0 no 5. Já está voando Serra Vitor 366 como autorizado, descendo para? 4 mil pés. 4 mil pés para 3178. Trone Salvador, rumo 70. Voo no 1170, via chegada a mar e desça até o nível de voo 080, ajuste na 0 no 5. Voo no 1170, via chegada a mar e desça até o nível de voo 080, ajuste na 0 no 5. Flight 084, descend flight level 050. 050, da posição. 6224, desça para o nível de voo 060. Voo 1170, desça para o nível de voo 070. 070, 1170. Pode voar estável da 6 na aproximação, mantém o perfil, gol no 1170. Vai manter. Gol no 1170, reduza para 2509, tráfego que o precede na aproximação, 10.8 milhas, com 275 de ground speed em redução. Certo, reduzindo. Com referência, autoriza voar para 2500, para 3178. Então 3178, desça para 2500 pés, autorizado final do procedimento RNAV da pista 90, responsabilizado. Camarada estabilizado, está 3178, desça para 2500 pés. Gol 1970, complete final do procedimento, Samitor em Salvador, frequência 1118, decimal 6. 86, alça de Voo no 1170, reduza para 2309. 230, 888 Alfa Kilo Pat 3, posição 5 Romeu. Alfa Kilo Pat 3, posição 5 Romeu, gol no 888. 4980, faça 200, chame Recife em 12545, alterna 12685. Uma alternada, Azul 4980. Essa alternativa é 12685. Do 4980 que chama 12450, alterna 12685, azul 4980. A primária é 12545 e a secundária é 12685. 2545, 12685, azul 4980, boa. Vá fazer o Edford, o CN mantém 2000, o CN 1015. Passou 366, visual, tá 3178. Complete final, RNAV, torre 1 no eixo decimal 6, tá 3178. 18-6. Controle, balanço, bono 2, passando informação, tanto. Com 246, contato radar, dessa via chegada BOMF, aguarde final do procedimento RNAV, pistão na 0. Renegal na 0, 1 na 5, desça para 4000. 0970, boa noite, Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette para o 4, 5970. Para 4 mil pés, PNH 1015. 0973, PNH 1015. Alfa Juliette 4, clear, VOR, final approach, report set. 362, 24 autorizado, procedimento em aeronave, reporte passando 366. Autorizado, 360. 170, desça para 4.000 pés, Vinegal 9015, voo extremo Vitor 368. Guarde autorização nacional do procedimento. 4.000, 095, abando terra Vitor 368, voo 1170. Ok, complete approved, contact tower on 118.6. Tower on 118.6, obrigado, boa tarde. Mano 70, reduz a velocidade para 200 mais. 200, reduzindo. Paulo San 3178, livrando o nosso escuta. 178 Alfa Juliette com remoto no 4 por parte principal. Alfa Juliette vai lá pro 14, 3178. Salvador, boa noite, eu sou 5001 para Guarulhos, 230 para a Costa. 5001 da Azul, autorizado, Serra Brava, Golfo Romeu, via Peso Lonozero, Taubaté, do de voo 320. Da Elle da Morte, na saída, decolada Lonozero, curva direita, o código 5440, controle Salvador, 120.80. Saída para o 5001. Da Elle da Motiva. Gente, complete final, procedimento em nave, chame a torre no 118, decimal 62. Correto, chame pronto, pushback, acionamento, portão 08. Confirme, é o TAN 3305. TAN 3305, autorizado, Serra Bravo, Romeu Foxtrot, via Upper Zulu 17, nível de voo 330, saída PUC, Jamaracaju, decolada 190, com curva à esquerda, o código 5432 e controle Salvador 120.80. Bono 246, voo Serra Vitor 367, autorizado sinal do procedimento RNAV, reporte passando 366. Bono 367, pode lá, passando Serra Vitor 367, Bono 2. Bora, passa aqui quem entrar, we want it. Europa 084, Bird Taxi by Alpha, Juliet 10, number 10. Alpha Juliet 10, Europa Juliet 10. Cristiano na torre, no 8, decimal, 6. 18 ou 6, boa noite. Dael, Leda, Mótima. Dael, Delta Alfa, Eco Lima. Leda, Lima, Eco Delta Alfa. Mótima, Mike Oscar, Tango, Vitor Alfa. Dael, Leda, Mótima. Solo, Salvador, boa noite, Azul 2774, com informação Tango, pronto para a cota, ligou 960 para Porto Seguro. 2774, aguarde Porto Seguro, prepare saída coral. Saída coral, obrigado, guarda. 224, Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, portão 03, 6224. Azul 2774, pronto, corta. 2774, pronto. Azul 2774, autorizado, Serra Bravo, Papa Sierra, via Golf 677, Raíra, o restante conforme rota. Yield voo 160, saída Coral, decolada 190 direita, o código 5447, controle Salvador no 208. Está autorizado, Serra Bravo, Papa Sierra, nível 960, Golf 677, Raíra, após rota do plano, decolada 190 da direita, saída Coral, transponder 5447, controle 1208, azul 2774. Azul 2774, cotejamento correto, chame pronto, pushback acionamento, parte 3. 2774, obrigado. Rodando, pushback acionamento, parte 3. 3305, autorizado no 07, chame táxi. Salvador, voo 1170, livrou de Afonso. Voo 1170, dê passagem aeronave na Alfa, após ingresso à retaguarda do tráfego do Oxumé. Chegou 1170, vai manter a posição na Alfa. Oxumé 6224, escuta? Sim. A aeronave vai dar passagem, pode seguir em frente, é por artigo da Juliette. Após a passagem do tráfego da voz 3 no 8 do Oxané, ingressa Alfa, Juliette, portão 1. Confirmando Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, eu vou 1970. Até o portão 03 autorizado. É o 3, né? 204. Oceania 6224, mantenha-se da Juliette. Mantenha-se da Juliette, 3305, autorizado táxi até o ponto de parada 90, Torre Salvador, no noite decimal 62, o ajuste do altímetro 90 no meio. Gentileza, agilize táxi, duas aeronaves aguardando para ingressar a parte principal. Boa noite, Bono 246, então. Bono 246, Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, passagem FR. Chinema 224, não escuta. Prazer. Visual com o Airbus 321 da TAN, taxando em direção à ponte espera. Apelo. Após a passagem do tráfego, ingresso ao portão 03. Após a passagem do TAN, prossegue para o 03, Chinema 224. O 1170, não escuta. Siga. Segue o Airbus da Oxanea, portão 612. Segue o Chanel até a 62, é gol 1970. 1246, não escuta? Não escuta. Segue o Boeing da companhia à sua frente, portão 1. Segue o Boeing da companhia e vai para o portão 1 agora, Alessa. Solo Salvador, azul 27743, posicionamento. 3 autorizado, chame táxi, azul 2784. Sou 2774. Autorizado, chamo pro táxi, azul 2774. Salvador, Azul 5001, posição 08, pushback acionamento. Azul 5001, aguarde pushback acionamento no portão 08. Aguardando portão 08, 5001. Paulistan 3305. 305, suba via saída Pulca para o nível 330, troque o transponder para 5435. Já trocou agora 5435 via Pulca 330, não 3305. Solo, Salvador Azul 2774, ataque, POB 48, autonomia de 2 horas e 50, alterna Vitória. Azul 2774, autorizado táxi, seu ponto de espera da 1-0. 2 Salvador no noite, decimal 6-12, o ajuste do altímetro no 0-5. Autorizado, seu ponto de espera da 1-0, quando pronto, corri 1-1-8-6, Azul 2774, obrigado, boa noite, bom trabalho. Solo, tem uma previsão aí para o 5001? 5001, autorizado, chame táxi. Autorizado, chamar a táxi, 5001. Salvador Azul 5001, 118, a bordo 485 de autonomia, alterna Ribeirão Preto para táxi. Prima somente a autonomia? 4 horas e 30 de autonomia. 2:20? 4 horas e 30 de autonomia, Azul 5001. Azul 5001, autorizado táxi até o ponto esperado 1-0, Torre Salvador número 8, decimal 62, o ajuste do altímetro 1-0, 1-6. Autorizado táxi até o ponto esperado 1-0, Salvador 8, decimal 60, 1-0, 1-6. Controle o Azul 2534. 2534, contato radar, desça via chegada a Mare para 4 mil pés, aguarde o nosso procedimento da drenagem. Para 4 mil aguarde a drenagem, Azul 2534. 2534, forma de última 096. Firme? Para chame Recife em 12545, antena 12685. Obrigado, Tantra 305, boa noite. Boa semana. Foi, igualmente. Controle Salvador, boa noite, Azul 5001, cruzando 1400 para o nível 320. Estado radar na decolagem, subvazia saída da El, nível 13. Subvazia da El, nível 320, Azul 5001. Azul 5001, boa via chegada bom, feita 4 mil pés, altímetro 0 no meio. Via 4 mil, 1016, feita 1. Azul 2534, vou para o servidor 366, desse mantenha 2500 pés, está autorizado sinal RNAV, informe estabilizado. O 1934, autorizado, será Bravo Mike Oscar. Via peso 97, horário restante conforme rota do plano de voo. Nível de voo é o 350. Saída Uca, Jamo, Aracaju. Decolada da pista 90 curva esquerda, o código é 5455. Controle Salvador 120.80. Teste autorizado nível 350 até Mateo, conforme rota, é o peso 17 Orago. Decola da pista 10 com curva à esquerda, na trilha Puca, Santão Jama, após Aracaju. Acionado 5455, controle 208, voo 1134, porta 1. O 1134, contingimento correto, chame pronto, puxa acionamento, portão 01. 1134. 0, altímetro, para no meio. Pronto, puxa acionamento 01. Vai chamar pronto, voo 1134. Voo no 098, copiou? Negativo. No 098, desse mantenha nível de voo 050 via chegada mais. Via até o 050 na mais. Zero Alaska, né? 6224, informação Bravo. Volto para a cópia Aracaju. Chinamea 224, autorizado, se é Bravo Alfa Romeo, via Golf 677, restante conforme rota, nível de voo 190.